O material de hoje é um compilado focado na legislação de trânsito brasileira, abordando desde infrações até o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Eu sou o Caio Vernetti. E eu sou Karen Solene. E este é o Momento Plenaula, onde o conhecimento forma mentes preparadas para vencer. Indo direto ao ponto, a estruturação das infrações sobre a posse do veículo precisa evidenciar a diferença crucial entre as condutas de ação direta e omissão. Olha, analisando a forma como o texto atual lida com essa questão de ceder o veículo para pessoas sem CNH, noto que é uma cópia quase literal do Manual de Fiscalização. O documento traz os artigos 163 e 64 de um jeito super limpo. Limpo até demais, né? Exatamente. A fraqueza aqui é que essa leitura seca cria um ponto cego perigoso. O material falha em não destacar o gatilho conceitual que as bancas amam usar para derrubar o candidato, sabe? Que é a presença física do proprietário no momento da blitz. Sim, total. Porque quem estuda para concurso de alto nível sabe que a prova não vai perguntar a letra fria da lei. A banca vai criar uma narrativa. Vai contar que o fulano estava no banco do carona e deixou o amigo sem carteira dirigir. Uhum, bem isso. Ou vai dizer que o carro era de uma frota de empresa. O problema desse trecho do material é tratar os verbos entregar e permitir como se fossem sinônimos normais. E no direito de trânsito, são universos bem diferentes. Com certeza. E, para resolver isso, a minha sugestão é que o autor abandone de vez o formato de texto corrido nessa sessão. O ideal seria reorganizar o conteúdo numa matriz comparativa visual, focada só nessa divisão entre o entregar e o permitir. Entendi. Uma tabela mesmo para criar, tipo, um algoritmo mental para o leitor. Isso, exatamente. O objetivo dessa matriz é mapear a lógica das alternativas. Tá. E como a gente implementa isso na página, na prática? Imagina uma tabela dividida em duas colunas. Na primeira, coloca o verbo entregar. Aí, embaixo, precisaria de um destaque visual gigante dizendo que entregar exige a presença física do dono no local. Sim, porque é uma ação direta, né? Exato. É o ato físico mecânico de passar a chave para a mão do cara sem habilitação e sentar ali do lado dele. Uhum. E do outro lado dessa matriz, na coluna do permitir, a ênfase tem que ser na ausência ou na omissão. Tipo, o dono deixou a chave na mesa, foi dormir e só permitiu, por pura negligência, que alguém pegasse o carro. Faz muito sentido. Mas a cereja do bolo dessa matriz, o que salva a questão da prova mesmo, é a regra da pessoa jurídica. Nossa, verdade. O que me frustrou um pouco no texto original é que ele até fala de carros de empresas, mas deixa a exceção corporativa passar batido. Pois é. Pelo manual, se o dono do veículo for uma pessoa jurídica, a infração vai se sempre permitir. Artigo 164 direto. E isso rola mesmo que o gerente de frota esteja lá fisicamente presente no carro. Nunca vai ser entregar. E vale a pena mergulhar no porquê disso, né? Por que a lei faz isso? Uma empresa é uma ficção jurídica, um CNPJ não tem mão, não tem braço. É impossível um pedaço de papel entregar uma chave de fato. Sim, não tem nem lógica material. Exato. Então, para a pessoa jurídica, a infração sempre recai na omissão da guarda do bem. Mas, peraí, me colocando no lugar do autor agora. Será que só botar isso numa tabela resolve? Porque tabela vira decoreba. O aluno decora a coluna e, na hora da prova, lendo a historinha do gerente, ele se embanana e não sabe aplicar o conceito. Ah, esse é um ótimo contraponto. E é por isso que a matriz não pode ficar só na teoria. A sugestão é incluir logo abaixo de cada coluna um estudo de caso rápido, um parágrafo bem curto, contando essa historinha do gerente. Entendi. Para mostrar a engrenagem rodando. Isso. A matriz organiza o dado bruto e o estudo de caso converte isso em inteligência. Quando o candidato entende o mecanismo, ele para de tentar memorizar a palavra e começa a rastrear a presença física no enunciado da questão. Perfeito. E essa mudança de postura, de sair da leitura passiva, me puxa para outro desafio crítico do material. A cronologia das alterações da legislação exige uma integração orgânica com os conceitos fundamentais para evitar a fragmentação do estudo. Nossa, a seção das alterações da Lei 14.071 é o exemplo clássico disso. A fraqueza atual do documento é colocar essas mudanças, tipo o novo limite de pontos e a validade da CNH, como uma listinha isolada lá no final do PDF. Parece um anexo esquecido, né? É tratado como um apêndice. O problema é que isso desconecta a regra nova da teoria base. É uma metáfora clássica. É tipo você baixar uma atualização importante para o software, mas as instruções ficam escondidas num arquivo zipado numa pasta aleatória. Nossa, sim, total. Quando o aluno estuda a suspensão na página 10 e só descobre os novos pontos na página 50, a ponte cognitiva desmorona. A banca não vai cobrar a atualização no vácuo. Ela vai embutir na situação prática de suspensão. E do ponto de vista de retenção de memória, o nosso cérebro precisa do contexto para ancorar o dado. A sugestão aqui é fundir essa lista direto nos capítulos originais. O texto tem que mostrar como a lei nova molda a regra antiga na exata hora que o conceito aparece. Para criar um fluxo linear sem o aluno ficar folheando as páginas para lá e para cá. Exatamente. Mas eu fico pensando como fazer isso na página sem criar um caos visual. Se a gente só jogar o texto da mudança no meio do parágrafo, o candidato iniciante não vai se confundir com o que era velho e o que é novo. Ah, a chave está na parte gráfica. O autor não precisa contar a historinha de como a lei mudou. Ele apresenta a regra atual, mas usa recursos visuais tipo boxes laterais, um fundo sombreado ou ícone de alerta de atualização. Ah, legal. Para destacar sem poluir. Isso. Por exemplo, lá no capítulo de suspensão, logo depois de definir o conceito, já coloca um box com a pontuação escalonada atual. 40 pontos sem infração gravíssima, 30 com uma gravíssima e 20 com duas ou mais. E aproveitando esse mesmo espaço, o material já deve colocar o contraste que mais reprova, que é a exceção dos motoristas profissionais. Tem que destacar ali mesmo que quem tem o ERC ao exerce atividade remunerada mantém os 40 pontos fixos, independente das gravíssimas. Exato. E, Caio, explicar o porquê disso gruda o conceito na mente. A lógica do legislador é o tempo de exposição. Um caminhoneiro passa 12 horas no trânsito. A chance dele cometer infração é muito maior do que quem só sai de domingo. Com certeza, é estatística pura. Colocar esse contraste lado a lado lá no capítulo de suspensão cimenta a regra na hora. Outro exemplo ótimo dessa integração é o exame toxicológico. A mesma lei mudou a renovação para cada 2,5 anos para os motoristas C, D e E com menos de 70 anos. Deixar isso lá no apêndice é um erro fatal. Não faz sentido. A sugestão é mover esse bloco todo para o capítulo de requisitos de habilitação. Quando o candidato está lá lendo a diferença entre dirigir um ônibus e uma carreta, ele já consome a exigência do exame no prazo certo. O contexto é rei. E essa organização contextual é vital porque preserva a bateria mental de quem estuda. Se tem uma coisa que concurseiro sofre, é com exaustão. E falando em exaustão, vamos para o território mais espinhoso desse material, que é o próprio Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Nem me fale. O mapeamento dos tópicos de fiscalização necessita de um direcionamento estratégico, estruturado como um GPS de estudo, para maximizar o foco nos detalhes mais cobrados. A fraqueza dessa última grande sessão é querer ser exaustiva demais. O autor tenta cobrir o MBFT inteiro, dando o mesmo nível de importância para tudo. O resultado é uma avalanche absurda de dados brutos. É dezena de páginas de amperagem de equipamento, decibel exato de buzina. Sim, medidas milimétricas de viseira de capacete. Apresentar tudo com o mesmo peso dilui a atenção do leitor do que realmente cai e só gera pânico. É a receita perfeita para paralisia por análise. O aluno tenta decorar a medida do cinto de um veículo M3 e esquece a infração administrativa que mais cai em prova. A sugestão central é implementar um GPS de estudo logo no início do capítulo. Para criar uma ferramenta que categorize esse mar de informação. Exato. Dividir em blocos de alta, média e baixa incidência. E a analogia do GPS é perfeita. Você não liga o aplicativo para ver todas as árvores e semáforos do bairro. Você liga para achar a rota mais eficiente. O material tem que ser esse navegador, focando nas exceções e naqueles números inusitados que viram pegadinha. Mas vamos fazer o advogado do diabo rapidinho. Se a gente manda o aluno focar só nas rotas de alta prioridade, não assumimos o risco da banca acordar sádica e cobrar uma nota de rodapé obscura sobre chassi. Se o cara errar, a culpa não cai no material que mandou não priorizar? É um dilema clássico, Caio, mas a resposta está na gestão de risco e no limite do cérebro humano. Tentar decorar um manual inteiro garante que o aluno vai esquecer o básico por sobrecarga. Faz sentido. É a lei do retorno decrescente. Exato. O custo-benefício exige sacrificar aquele detalhe com 1% de chance de cair para garantir os temas com 90% de incidência. O GPS não proíbe ler o resto, só recalcula a rota de energia do aluno. Excelente ponto. Vamos ilustrar como construir esse GPS na prática, desenhando três rotas. A rota 1 seria de alta prioridade, focada em omissões e infrações administrativas. O que entraria aí? Detalhes de procedimento moderno, tipo a dispensa de carregar a CNH física se o guarda conseguir acessar o sistema na hora da blitz. E o RENAVE, o Registro Nacional de Veículos em Estoque. Ah, as bancas adoram o RENAVE. Sim, amam cobrar que ele substituiu os livros físicos nas concessionárias. É o tipo de processo administrativo que define nota de corte. A Rota 2 já entraria no terreno das especificações técnicas, mas com uma tag de média prioridade. O filtro do GPS aqui tem que ser: elimine o tédio técnico e foque no bizarro e no ultra específico. Nada de listar a dimensão de todos os vidros do carro, né? Nada, de jeito nenhum. Destaca só o que a banca usa para confundir. Por exemplo, a área crítica de visão do motorista de ônibus. O manual crava que é um retângulo de exatamente 40 por 50 centímetros. Nossa, e eles adoram trocar 50 por 60 na prova. Sim, ou aquela regra pitoresca que proíbe buzina com som de animal ou voz humana. É esse nível anedótico que vira a questão. E a coroação desse GPS seria a Rota 3, voltando para a alta prioridade, focada em crimes versus infrações. A obsessão das bancas é testar condutas que são muito parecidas. O material tem que dissecar a diferença entre o racha e o evento não autorizado. Uhum. Em vez de só jogar o artigo ali. Exato. Explicar a mecânica. O racha é espontâneo. Os motoristas se olham no farol e aceleram. Já o evento é planejado. É o grupo de celular que marca o encontro de manobra de madrugada sem pedir licença para a prefeitura. E o farol que o GPS joga nessa Rota 3 é a responsabilidade solidária, né? O manual é claro que o organizador do evento clandestino também leva a infração, mesmo se estiver em casa, no sofá, sem dirigir nada no dia. Com certeza. Quando o candidato começa a leitura já com esse mapa, ele não é mais passivo. Ele vira um investigador caçando a aprovação. O domínio de uma matéria densa assim nunca vem da força bruta de leitura, mas da inteligência de como organizar o caos. Para recapitular nossa análise, primeiro, transforme a diferença teórica entre entregar e permitir numa matriz de decisão visual focada na presença física e na pessoa jurídica, com pequenos estudos de caso. Segundo, elimine o apêndice de atualizações. Integre as mudanças da Lei 14.071 como os novos pontos e exames organicamente dentro dos conceitos de suspensão e habilitação, usando os boxes visuais. E terceiro, implemente um GPS de estudo robusto para navegar pelo MBFT. Priorize ativamente o conteúdo, direcionando a energia do aluno para exceções sistêmicas, métricas inusitadas tipos 40 por 50 centímetros e distinções críticas como racha contra o evento organizado. Convidamos você a revisar seu material, aplicar essas estratégias e submeter de novo para a gente acompanhar a evolução. Eu sou Caio Vernet. E eu sou Karen Solene. E este foi o Momento Plenaula, onde o conhecimento forma mentes preparadas para vencer. Até a próxima análise. Dominar a legislação não é ler mais, é enxergar os atalhos e armadilhas. Mantenha o foco e siga em frente.